ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. A música do dia hoje apresenta a última edição do especial de músicas natalinas. Ontem, certamente, o ouvinte teve em sua casa uma ceia de Natal. Em algumas famílias, tudo bem, ela foi mais bem servida do que em outras. Em alguns casos, uma ceia alegre, com a participação de muitas pessoas, tios, avós, primos. Em outras, poucas pessoas, um ambiente nem tão feliz. Mas o espírito natalino é um só. E apesar de atingir cada pessoa de um jeito, é um só. É um espírito único. E neste dia 25 de dezembro, Natal, a música do dia é uma homenagem ao simbólico aniversariante desta data. Ontem tivemos Ave Maria, de Sebastian Bach. E a música de hoje é a cantata número 147 de Johann Sebastian Bach, a música que deu início à divulgação de sua obra pelo mundo. Seu nome é Jesu, mein Freund, traduzido, ou melhor, Jesu, mein Freund, traduzida para o português como Jesus, alegria dos homens. Feliz Natal! Estes são os votos da equipe da Rádio Câmara, em especial do programa A Música do Dia. Jesus, oh, Jesus, a Alegria dos Homens foi a música do dia de Natal. Amanhã, a música do dia volta com uma curiosidade ou um fato histórico relacionado à data. Voltamos à nossa rotina normal. Eu vou dar um aperitivo, hein? Amanhã é dia de Carmen Miranda na música do dia. Não perca, um Feliz Natal a todos e até amanhã.